tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã ou sábado no altas horas. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Ligue e volte a dormir. Depois me liga aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora pelejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas sem dublar. Mas eu prefiro estar aqui te perturbar. Belucci, que lindo, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Muito...